Desde o tempo dos quilombos, muita coisa acontecendo. Enquanto uns vão de embalo, nós vamos fortalecendo. Canela fina, fino trato, como guerreiro do gueto. Muita calma nessa hora, se prepare pro arrebento. Ao nascer da nova aurora, revolução dos tempos. Se moscar, sobe agora e só vai restar lamentos de quem não deixou história e se perdeu em meio ao vento. Traçando uma trajetória, o que disposição tá tendo. Quer vir com nós? Então se joga, deixa fluir os pensamentos. Revolução é agora e o do bom também tá tendo. Abre os caminhos e revigora desde o tempo dos terreiros. Arte dos nossos, tá ligado? Orgulho de ser brasileiro que nasce pronto pro confronto com aura de guerrilheiro. Vai na fé e não se importa a atitude que faz o gueto. Aprendizado vem de berço, não importa se é branco ou preto. Pra uns que importa tem a qualidade, pra outros o respeito. Tem os da sinceridade, alucinógenos do veneno. Ligeiro é quem não se importa, conhecimento traz o medo. Medo não acompanha a glória, vitória de quem acorda cedo. Carrega o piano nas costas, dependente de ser o primeiro. Senhoras e senhores, não se prenda a correntes. Eleve a alma e não baixe a guarda. Recarregue-se na nascente. Vi na aurora boreal, mais um belo expoente. Onde o fim vai ser fatal a todos, consequentemente. Era um sonho ou foi real? Truta, siga independente. Num cotidiano brutal que nos esmaga contra a parede. Mesmo sendo anormal, tenho que me manter fluente na busca do conhecimento. Hidratando a minha sede, olho por olho, dente por dente. Fraquece a corrente. Onde o poder se perpetua, a massa fica mais carente. Observe, esteja presente, não se negue, remanescente. Considere o sangue ferro, estamos vivos agora, sente. Sente na batida o poder que vem do som. Que a maloca do vale tem rima, rumo à revolução. Independente do que se dita, o que vale é a ação. E o que se leva pra vida, independente do cifrão do som. Vou dependendo, independente de onde estou. Pela vida desenvolvendo, junto com os meus irmãos. Traindo a cura dos venenos, indo além da situação. Vagabundo ao relento, testo a minha percepção. Aprendizado é o que tá tendo junto com a disposição. Pra quem busca além do pleno na vida, melhor condição. Fé em já, mantém sereno, analise a situação. Independente do que foi dito, a fita é de coração. Fita é de coração, né, mano? Tá ligado?